CJ754, 1420 kHz. ZYE891, 5980 kHz. Queridos amigos da Guarujá, aqui é Jota Pacheco e eu estou aqui para lhe convidar a me ouvir todos os dias aqui no 1420 AM, o Indignado com Jota Pacheco, a partir das 10 da manhã. Conto com a sua audiência. Oferecimento, Orcitec Assessoria Contábil, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Fone 3024-7777. Você tem vez e voz nas tardes da Guarujá. Os problemas do seu bairro, suas dúvidas e dificuldades como cidadão. Conexão Guarujá. Sexta é noite de leão no Mato Grosso. O Avaí quer manter a sequência de vitórias para entrar no G4. Cuiabá, Avaí. Sexta, 10h30 da noite, Cuiabá e Avaí. Narração de Claudio Miranda, comentários de Décio Antônio. Nas reportagens, Cristian de Los Santos. E na Central Guarujá de Esportes, Edson Curcio. Oferecimento, claro, você merece um novo. A Manco vai construir ou reformar. A Manco Valen tem soluções completas para toda a obra. Casa do construtor, aluguel de equipamentos. Fone 3025-2727. Ingleses, indústria alimentícia de pães congelados. Bolos, tortas e salgados para o seu comércio. Deville, qualidade em hortaliças, legumes e verduras. Deville, você encontra nas melhores redes de supermercados. Tudo começa às 9 da noite com A Caminho do Estádio. Às 10, o Super Futebol Guarujá. E às 10h30, tem Cuiabá e Avaí. Programa Hoje com Hélio Costa, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Oferecimento, Lira Financeira, crédito consignado com as melhores taxas do mercado. Fone 3025-1722 e Oral Sim, o sorriso do Brasil.